Olá, essa é mais uma edição do Conector Meio Desligado. Aqui no Conector, a divisão de rádio e sonorização e experimentações sonoras e mais um monte de coisa relacionada ao áudio feito pelo Forceps. Esse programa é dedicado à entrevista que eu fiz com o Daniel Vasquez, do Canastra e do Brasov, no Rio de Janeiro. Conversei com ele no dia 13 de novembro de 2010, em BH, onde ele tava porque ele tocou com o Canastra no 53HC, no Festival 53HC 2010. O Canastra tocou no dia 12, junto com bandas como Raimundos, Black Throne Shocks. E no dia 13, o Daniel ficou por aqui para ver os outros shows de bandas como Comunidade Ninjitsu, Vanguard e Garage Fuzz. Na sequência, vocês vão conferir a entrevista e ouvir quatro músicas que o Daniel escolheu pra gente. O Daniel começa a entrevista explicando como que tá andando a gravação do novo CD do Canastra. Ele fala um pouco também da cena atual do Rio de Janeiro e mais algumas coisinhas. Então, é só ficar por aí que vocês vão entender o que é que eu tô falando. A gente já gravou metade do disco. Vamos começar a gravar agora as últimas 5 ou 6 músicas. Aí depois tem mixagem, masterização e tudo mais. Isso deve levar mais uns 5, 6 meses pra fazer. Deve sair no meio do ano que vem mesmo. Quem tá produzindo? O Charles Gavan tá produzindo. A gente tá gravando lá na Toca do Bandido. Vai sair, a princípio, vai sair pelo selo Toca Discos. A gente tá finalizando aí os acertos pra saber como vai ser. E a gente tá tão ansioso quanto todo mundo pra esse disco sair logo, porque já vão fazer 5 anos que o Chega de Falsas Promessas saiu e já tá na hora de material novo. Já tem nome? Já tem nome, confia em mim. Depois que você começou a tocar com ele, você já tocou em BH umas 4 vezes? Putz, 4, 5 vezes, eu acho. Teve uma vez que também que a gente veio, que eu não pude vir, que veio alguém no meu lugar. BH é tipo segunda casa do Canastra. A resposta do público aqui é muito boa. É ótimo, pô, é excelente. O primeiro show que eu fiz com o Canastra foi aqui em BH. Foi no Far Brasil, até um lugar diferente? Não. O primeiro show que eu fiz no Canastra foi Lapa. Ah, foi no Lapa? Foi no Lapa. Eu já cheguei no Canastra, num palco grande, com uma galera que conhecia todas as músicas. Eu falei, porra, foi uma impressão incrível, porque o Brasov é basicamente instrumental, né? Então não tem essa sensação do público cantando. A galera curte tudo mais, é do caralho, mas não tem essa relação do público cantando as letras. Eu fiquei muito impressionado com o Canastra quando eu comecei. Lá no Rio de Janeiro, tem uma participação de poder público em relação à lei estadual, assim? Incentivo à cultura? Tem, não tem, mas é muito para projetos muito específicos. É uma coisa meio difícil de entrar se você não tem um projeto com uma história amarrada, uma homenagem a alguém, alguma coisa assim. E mesmo quando você tem, como era o caso desse do Brasov, que a gente está fazendo de Noel Rosa, ainda assim a gente não conseguiu no Rio, só conseguiu em São Paulo. É porque eu imagino que, por exemplo, no Rio, como já tem um histórico de uma cidade muito grande, tem grandes projetos, deve ser muito mais difícil para quem está começando, né? É, não. Porque em BH, por exemplo, pra começar, as pessoas estão todo mundo começando, é. Então acaba que muita gente, projeto alternativo, consegue fazer. Não, no Rio, alternativo tem que dar uma sorte do caralho, tem que dar uma sorte de conhecer alguém e entrar num caminho certo e se dar bem. O pessoal do Amor veio para BH para conseguir patrocínio e não sei o quê. Agora eles lançaram o disco por aqui, porque não conseguiram lá. Verdade. E justamente você citou do Amor, outra banda carioca, de quais bandas de lá que você indicaria? Ah, agora, do Amor, a galera devia conhecer. Do Amor, sem dúvida. Muito bom, tem o pessoal dos Outros também, é super legal. Os Outros. Eles estão lançando o segundo disco, pois é. Coisa de Rio, né? Banda que está começando no Rio, eu conheço no Rio, tem um público legal, mas ainda não conseguiu sair. Os caras são muito bons também, tem um monte de bandas que tá começando, mas pra mim é, do Amor é principal, fora as minhas. Aí o pessoal do Canastra, vocês tocam, todo mundo toca em outras bandas também ou não? Tem alguns que... Todo mundo não, ninguém é só músico do Canastra, todo mundo tem outras bandas. O Edu e o Fernando, que é o baixista e o guitarrista, tocam numa outra banda chamada Big Trap. O Barba tem o Los Hermanos, eu toco no Brasov, o Marco toca em tudo quanto é tipo de banda de samba, e ele toca na Biomi, que é uma orquestra de Afrobeat, e toca... Caramba, o Marco é o que mais tem trabalho. E o Renato toca no Acabalo Tequila e no Tremendões, Lafayette e os Tremendões. Aí falando especificamente de você, o Brasov é uma banda que tem um monte de gente? Brasov somos 7. Já tocaram em BH, não? Nunca tocamos em BH. Tamo, inclusive comecei a falar ontem com o Bart sobre isso. Tá na hora de mudar esse negócio, de nunca ter tocado em BH. Tem álbum? Tenho, também lançado em 2006, mas a gente não tem a menor pressa de fazer outro disco. O Brasov é muito, muito largadão, muito desorganizadão, e aí a gente vai só trabalhando devagarzinho, porque todo mundo tem outros trabalhos também. A gente faz show de vez em quando. Agora a gente está montando um show só de música de Noel Rosa, para apresentar no CCBB de São Paulo e depois fazer, tentar vender por aí. De repente até é legal vir com ele para cá, para um teatro, e também, de repente, na mesma noite tocar o show de verdade em algum lugar. É até uma coisa para se começar a conversar. Vontade de tocar aqui, todo mundo tem muita. Qual que é o MySpace do Brasov? MySpace.com/SitioBrasov. Sítio Brasov. Duas músicas do Brasov. Eu acho que uma é um samba, meio samba que a gente tem, chama Gonzalito Airlines. E a outra que eu acho legal de colocar, chama Melô do Sacudo. A história é longa. Duas do Canastro, foi colocar também no programa. Pô, duas do Canastro. Do primeiro disco que eu acho incrível é o Sorria. A gente não toca, não sei porquê. O Renato tem alguma coisa na cabeça dele pra não tocar essa música. Eu acho essa música maravilhosa, acho das melhores músicas do Canastro, Sorria. E do segundo disco, clássico, né? Chega de Falsas Promessas, que é demais. Um, dois, três, quatro. We'll be right back. se esquece ou se muda, pega a via adulto e vá morar noutro lugar. Ah, pois a vida não dá tempo pra lamento, não dá. Ah, se hoje você se deu conta que é um fracassado, sorria, sorria. Você será um faixa preta na arte de apanhar calado. Sorria, pois nem tudo que você merece te merecerá. Ah, então se calha sendo um cigarro de bar e põe a mesa e ferva água para o chá. Ah, pois a vida não dá. Sorria, sorria. Você será um faixa preta na arte de apanhar calado. Sorria, pois nem tudo que você merece te merecerá. Ah, então se calha sendo cigarro de bala e põe a mesa e ferva água para o chá. A vida não dá tempo pra lamento, não dá. Ah, sorria. Muito eu já sofri por tanto amar.